Aleluia, louvado seja o meu rei Jesus. Toda honra e toda glória. Novo dia, nova história. Aqui é MC Dom, irmãos de sangue, alternativa C. Tamo junto. Se liga, mano. Tamo junto. Novo dia, dia novo, tô no jogo, jogando do lado certo. Glória a Deus, ele cuida dos seus. Fique certo que um dia fui jogado, largado. Só andava zoado, chapado, era escravo, tipo prego, mas hoje martelo. Servo do rei eterno que me limpou, resgatou, curou, me salvou, batizou, transformou. Hoje nova criatura sou. O novo dia raiou, só da justiça brilhou. Ofuscou toda a desgraça, raiva, mágoa, tudo novo formou. Grande é o eu sou, o arquiteto do universo. É perito em milagres, cê tá vendo? Um que foi livrado do Hades. MC Dom, soldado na rima, semeando vida. Isso é o que liga, irmãos de sangue. Alternativa C, novo dia, segue a rima da baixada SP. Pode ser. O sol sai firme e forte, toda manhã sobre mim, sobre ti. É um novo dia. O sol sai firme e forte, toda manhã sobre mim, sobre ti. É um novo dia. Eu vou à luta porque sei que o tempo tá passando. Por que será que tem uma pá de nego me olhando? Na rua eu vejo um tiozinho cheio de pressa. Tá todo mundo atrasado, que hora é essa? Cada vez mais todo mundo quer dinheiro. Eu vejo no rosto do povo o desespero. E aí Deus, o que você vai fazer? Não tenho mais emprego, o que meu filho vai comer? Viver assim é difícil. Pra quem não tem Deus é o caos, é o precipício. A tempestade fez você desanimar. Eu sei, tá embaçado, mas o jogo vai virar. Hoje cê tá mal, mas amanhã é um novo dia. Levanta e anda, vai, toma posse da alegria. Recebe minha adoração, ó meu Deus. Permita-me entrar no lugar que é somente seu. O sol sai firme e forte, toda manhã sobre mim, sobre ti. É um novo dia. O sol sai firme e forte, toda manhã sobre mim, sobre ti. É um novo dia. A antiga Tim Maia já dizia: nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. A vida, sonhos, planos, correrias. Tudo que passou, passou, não volta atrás. Lágrimas que caíram, não irão voltar. Chega de chorar pelo leite derramado. No que for preciso, vamos estar do seu lado. Já que palavras são jogadas ao vento, vamos seguir na contramão, isso mesmo. Correndo a carreira que a nós foi proposta, sabendo que no fim nosso rumo é a glória. Só quero fazer parte da tua vitória. Quem sabe amanhã, quando o sol sair, a gente nem esteja mais por aqui. O sol sai firme e forte, toda manhã sobre mim, sobre ti. É um novo dia. O sol sai firme e forte, toda manhã sobre mim, sobre ti. É um novo dia. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus é fiel, MC Dom. Valeu mesmo, rapaz.